Charlie da Coach 36, controle de voador 2028. 208, bom dia, senhor. Obrigado. Azul 4144, azul decola. Azul 4144, Chamando amigo no trecho, no Recife, frequentando 28, do sinal 35, até 923, do sinal 8. 1283, 1283, do sinal 8, você é 6283, obrigado. Eu tá 4795, ponte espera na hora 0. 4795, autorizado, Leandro, colapso 10, 150 graus, 07. Ah, 4144, vem o Elefo. Elefo, 4144. O senhor confirma o lançamento 090? Lancha daqui e o lançamento. Salvador, bom dia. Bom dia, azul 2709.0, pronto. 2709 autorizado, leve colapso no 0.190 graus, 0.2. Autorizado, colapso em pista 1.0, azul 2709. Chame Recife, primária 128, decimal 35. Secundária 123, decimal 80. Daqui que uma mantenha o 095 para lançamento, informamos que temos um tráfego cruzando o nível M5 ascensão para continuar a subida. Repete o controle. Daqui não vai lançar na altitude. Sim, sim. Pode lançamento? Afirmo. Tá bem, essa 3804. 3804, complete a final, chame o torre 118, do sinal 95. Torre 95, 3804. Cadê aqui, Lancha 10kg? Lancha 10kg, desça para 4.500 pés, corrige, 3.500 pés, após a critério do comandante. Salvador, boa tarde, tá 3804, vai passar o externo, João. 3804, que legal, no 098, vento 190 graus, 069, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, tá 3804. Solo 5-1, direita, solo 2-2-1. Confira o 3-0-4. 3-0-4, sonda 5-1, livra direita, chama sonda 2-1, chama 9. Livra direita, sonda 2-1-9, da Papapá, Bravo Lima Uniforme, o senhor transponde 0144. Esse é para 500 pés, ajuste em Salvador 1018, reporte de São Paulo, local de pouso. FM227FM2, ficação 2, para o nível de voo 050, via Palmadiana. Uniforme 96 Moto Charlie, chefe do equipamento, e repete quando atingir 510. Padrão 05, retorno para o trono. Padrão 27-09, voo em Elefa. Elefa 27-09. Colagem 170 graus, 09-05, a faixa do sol. Padrão 05, 500 pés pela linha de estarão, reporte inicial sobre o voo no Rio Vermelho. Reportará sobre o voo Rio Vermelho, linha geral 500 pés do Guardião. 7709, chame Recife, frequência 126.0 até 128.8. 260.288, boa tarde. Eu estou achando que é o 7 de janeiro, no local de pouso. Está parado, João. Pronto. Sou Salvador, passagem 2013, Golfo Monte Serra, 1-0, ponto. 0-1-3, boa tarde, autorizado Lênia, Colóquio, no 0, retorno, 70 graus, 0. Lênia, cola da 10, no 2013. Aeronave Oceanota 01, 5, 2, está no escudo de controle. Pavo Lima, uniforme, em frequência livre para a coordenação. Batango, Victor Charlie, até o Chile Atude, 118.95. Pessoal, deixa eu te colocar. Sorri, boa tarde, Batango, Victor Charlie, até o Chile Atude, 2 dias da posição Ceasa. Chile Atude, 3.97.0. A porta da 7, Victor Charlie, até o Chile Atude. Dia 3. Aeronave Senado 0152, está na escuta de controle de Salvador. Vista via para 2.500 pés de ajuste no 0.9, autorizado final do procedimento de MS X-Ray, a pista no 0 já está estabilizada. Sente bom no 227, ajustado no 0.9. E como temos o tráfego de posição 11 horas, como 3.000, como no dash, acionado 0.52, mantendo 1.500 pés, não está na escuta do controle. Vamos ver se o código produzido para 2500 pés. Afirmo, 2500 pés ajustado no 0.8. Controle Salvador, Rotário jogou 2013, passa 1600 pés, Arbor 1. 2013, contato radar de colagem, suba via Arbor 1 para o nível 3 de exército. Arbor 1 para o nível 3, 0 por 2013. Tirante 105, reporte abandonando na cadeia de segurança. Agora 1.7 mil da Força de Salvador, está em estação controlada, mantendo 1.500 pés via corredores, reporte através de parede para ingresso corredor interlagos, confirme o tipo de equipamento. Madureira. Tá, vamos até agora pro 260, aproximadamente mais 5 milhas, deve estar uma formação na subida. Bom, 260 no 3, com a 260, fazendo quantas milhas? Mais 5 milhas, tá? Após consegue interceptar radial 259 de Salvador na saída. Gente, bom, 260 no 3, até Jesus, vem, corrijo, vem eleção. Após conclusão do desvio, direto leva para o 2013. Opa, uniforme Tango Charlie, realmente ocupação, eu separo o nível de voo 050 via Bamagiano, início de execução para 2309. Eu estou usando o motor, você pode voar elétrico. Senhor motorista, presente, essa é a controla de elétrico, muito obrigado. Complete a final e chame o Torre 118 do final 95. 2-4-5. Torre Salvador Buenas é o gol no 2-7, estabilizado na final do 1-0. Salvador 7, Alves Alcântara. Afirmo. Estabilizado pelo gol no 2-7, pisco no 0, vento no 60 graus, 0-7. Livre ponto, gol no 2-7. Uniforme Tango Charlie, progresso na navegação para a pausa na de voo na Proibuna, disco para 2, no pés, ajuste 1-0-1-8, autorizado final de procedimento e MS Extreme da Vistana 0, reporte estabilizado. Pausa Bomed, Duna, descendo para 2000-1-8, autorizado MS Extreme, reporte estabilizado, uniforme Tango Charlie. Direto código 3378. Chame de sítio, frequência 126, decimal 0, até 128, decimal 8. 26, decimal 0, 22, decimal 8, voo 2013. Para o oitavo, o Chiosca informa o Chega Leste contra o Aeródromo, visando os mínimos. Ciente, Thiago Chiosca. 5055, estando edificando essa via, para mais de uma, para o nível de voo 050. Com a via, 5055. Avião 05, clareza 2/2, com fim para controle. Avião 05, 15310, segundo litoral, reporte no através de Pituaçu. Tiago Pianca passou Paris e comprou da rotatória, essa visão com o campo. Algo que eu acho que eu mantenho a corredor interlado, aguarda transferência. Mantém interlado, aguarda transferência, Tiago Pianca. Tiago, eu acho que eu mantenho o corredor, chama a torre 118 decimal 95. Chama a torre 118 decimal 95, Tiago Pianca. Para 4 mil pés, ajuste no 098, aguarde autorização para o IML. Valença, Charlie 150, Thiago Fiasca. Uno 41, acima de indicação dessa via, chegada pé, citar o nível de voo 060. Na 6320, acima de indicação dessa via, para mais de uma, para o nível de voo 050, emissão de redução para 2509. Leão 141, uniforme de velocidade indicada. 42, em redução para 2409, número 3, na aproximação. Chame a torre 118, decimal 95. Presentemente, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 3378, Recife, 2685, alterna 1545. Autorizado fundo, Thiago Fiasca. para 2000 pés, ajuste no 09, tá autorizado e a nossa sessão da pista no 0, repete estabilizado na final. E a 320, vou tentar o sequenciamento, cruzou a esquerda para o 050. Limite a radial 260 de Salvador. Esquerda 050, radial é 260 de Salvador, viado. Chamando a 320, limite radial 260. 260. Uniforme Tango Charlie, complete a final de Charlie Tango 118 do sinal 95. 1895, boa tarde. Número 255, achando a identificação do Cezinha chegada a 10 para o 0070 e o Cezinha para 2309. O uniforme do Charlie autorizado, posto, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós, chuva leve sobre o campo, pista malhada. 7 teve pouso, pista no 0, uniforme do Charlie. Charlie é 141, complete redução para 2309. Autorizado final do procedimento de ambulância aqui, na pista 10, reporte estabilizado. 060, chamará estabilizado, foi mantido de 30 a 0 externo. Foi voadura da presença? Quanto é a operação? 060. 060, vai manter de 230. Chama 6141, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 09. Ano 255, desse mantém o nível de 1050, complete redução para 2109. Chalé 6315, reduza para 2309. 6320, desce para 2010, ajuste no 09, autorizado a final, já pode estabilizar a macro 060. Chama estabilizando a final 6320. Fica a redução, ajuste Tenente, reporte estabilizado, azul 5054. Reporta. 5, vento 140, trânsito 09, função controlada. Claro, controlado, azul. Lélia 1141, reduza para 2109. Lélia autorizado, tarde, é quantos pontos de caras papá? Azul 5055, quadrante afinal chegando torre 118, vou assinar 95. 1895, 5055. Amador, boa tarde, azul 5055, a 2 milhas de cima. Azul 5055, na ponta visual com. Chave do campo agora, senhor? Chuva leve, pista molhada. DM 5055. Guardião 05, serão de sala 23, no corte de frequência. Linha 141, esquerda para 210. Limite radial 2, aqui na Salvador. Linha 255, complete redução para 2109. Chamei linha 141, desce montanha 3, pés ajuste no 07. Localizador 6320. Chamei 6320, complete a final, chamei 1-1-8, vou assinar 95. 295-6320. Oi, Salvador, bom dia, 6320, estabilizado no ILS. Chamei 320, bom dia, continua a aproximação, pista molhada e falarei livre. Pista molhada, aguardando autorização, 6320. Autorizar a pesquisa para 2 mil pés. Oxalene 141. Autorizado, 2000 pés, Oxalene 141. 255, complete, redução para 2009, após pelo, isso para 2010, ajuste no 017. O número 3 na aproximação. Já está, 255, mantém. 6315, DC, mantém, nível de 0050. Chamando 315, reduza para 2109, número 4 na aproximação. Uniforme Tony Charlie, autorizado, alojamento no 7 para o Patrick.